A mulher pode estar fazendo embaixo do banheiro, tomando banho, né? Tá palpando as mamas, sentir a diferença, algum nódulo, alguma coisa. É importante estar procurando a unidade de saúde.